Vía Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. We are sending it to Fort Pushagan setup. For copy? Information Charlie, beyond gate 11. Information Charlie is correct. Clear to Sierra Alpha, Echo Zulu, flight level 360. Take off from 110. After take off, right turn with dial departure. After dial Leda, position. After Leda, Sierra, Golf, Roma, Porto Seguro. And confirm your flight plan route. Call code 5420 and Salvador departure frequency 120.8. Argentina 1911, we are clear Salvador Station 360, flight level 360. After departure, turn right to dial, transition Ledo, after Ledo, Sierra Golf Romeo, Puerto Seguro, transponder 5420, contact tower 120 de Chimalay. Engine number 911, with back correct, and just confirm, are you ready for a push? No, 5 minutes. Okay, call for pushback and start up in channel 1911. We call you back. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray X. Prossiga, Mike X-Ray X. A aeronave encontra-se parqueada no gate 06. Ok, se a gente determina o reboque, Mike X-Ray X. Eu vou até chamar a torre em 1-8-9-5. 1-8-9-5, pode ir. Delta e pista vista, Sierra Kilo Delta. Sierra Kilo Delta, pouso autorizado, pista no 0, vento 030 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 3. Tem livre pouso, pista 10 com 1013 no 0, no 3, 190. Aquilo Delta, solo 55, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 219, boa. Alô, sábado, está para passear seu Delta de prova essa era, está. Aquilo Delta, autorizado táxi de alça, reporta um dos médicos. Salvador, na escuta do Azul Alfa Zulu Alfa. Alfa Zulu Alfa, que siga. Bom dia, informando teste do giro dos motores aqui na Taxi Golf, Taxi Alfa e Taxi Golf, e faço contratação de retorno para o PAT 3, o remoto. Azul Alfa autorizado, autorizado o retorno do PAT 3 via Taxi Alfa, reporta liberando Alfa. Sim, é, Zero Kilo Delta, autorizado o ingresso no Juliette, contorno no pátio principal. Lima Mike, reporta na Quebec para o cruzamento da pista no 7. Gente, vai cruzar o pátio principal, Lima Mike, encontrar na Quebec para o cruzamento do 7 no 7. Quilo Delta, autorizado o cruzamento ao selecionar a frequência livre. barulho do motor. Bateu. 6251. Para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da pista no zero com curva direita. Subida da El Leda Mótiva. Após a pêndulo no zero, até Tango Bravo Eco Tabaté. Aciona 5453. Controle 120, decimal 8. Ground control, Argentina, 19R11, position 11, ready for pushback and startup. Argentina 1911, approved the pushback and startup, collide for taxi. Security back for taxi, Argentina 19R11. Salvador, que é o Alfa, no Alfa, no Alfa, no tempo do Rebosta, bom dia. Alfa, no Alfa, bom dia. Hello, Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 1911, approve the taxi via Manebro, Santa Fe, India. We're holding short to 110, tower 118.95, altimeter sighting 1013. We are to taxi Epron, India, Bravo to Hoi Shoto runway, and contact tower 118.95. Bom dia para Fortaleza, guarda só no site 4. 9890, copia. 9098, corrigindo, Fortaleza autorizado, nível 390. Decola da pista no zero com curva à esquerda na subida Momo, transição Froti. Intercepta Pesolo 19, conforme a rota do plano. Aciona 5417, controle 120, decimal 8. 390, autorizado, decola da pista na esquerda no Momo Froti. Da Pesolo 19, depois com 4. Transponde, 417, controle 108, alterna 0 na mesa. Então 9098, cotejamento correto, reporta pronto para o estacionamento. Salvador Tower, boa noite, Argentina 1911. Argentina 1911, cleared for takeoff runway 10, wind 030 degrees with 3 knots. Clear take of Argentina 19011, airplane 922, call departure 120.8, have a good flight. Thank you, 120.8, Argentina 19011. São 3399, bom dia, Delta confere. O aeronave autorizado nível 340. Decola da pista no zero com curva direita. Perfil subida da El Leda Motiva após o Pêndulo 10 até Taubaté conforme rota do plano. Aciona 5461. Controle 120, decimal 8. 33 da sala, autorizado o barulho nível 340. Demora 10 com curva direita. Vai dar luz. Da El Leda, Leda Motiva, intercepta a Pesolo 10 até Taubaté. O transponde 5461 e o controle 1208. Agradeço para 2507, com ajuste padrão 1013. 2513, interna cifra 1360. pushback, acionamento no cordão 4, Xenami 2 em ponto. 6251, Liro Puxa, meu táxi. Passarei táxi, meu destino. Exato, 38, corrigindo, então 9098. Então 9098, autorizado o táxi, a parte principal em Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de ótimo, entre o padrão 1013. Destino 19011, climb into flight level 320. Restricted climb, flight level 320, confirm. 320. 320 climb, Argentina, 19011. Voo 7490, autorizado a final do procedimento terminado, reporte passando pé do 366. Autorizado a Renato 0, voo 7490. Destino 19011, contact Center, frequency 125.1. With 1251, Argentina, 19011, bom dia. Bom dia. Confirma a terminal de autonomia? Galeão, 5 horas. Autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 11895, ajuste de altímetro no 013. 013, 395, Como a linha decola dando zero, vento 050 graus com 2 nós. Decola. direita, ali mantenha no zero. Minha 251, decolado aos 31, chegando em controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, bom dia, Xené 251. Xené 251, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída da Elce, de Montinho. Sobe via da Elce da Monte, com a possibilidade de cortar nossa saída, Xeneta? Após 2000, Oxanem 6251. Após 2000, voa. Leda. 2000, Leda, obrigado, 6251. A gente retorna ao portão? Alô, Salvador, Tango de 399 para o curso de adicionamento da 09. 399, livre e puxa, meu táxi. Adicionamento, 098, confirma o motivo. Livre na Delta, solo 120, 121, decimal 9. Solo, tá? 9098? 9098, prossiga. Você está na Delta, você vai ficar mantendo a posição. Ok, autorizado. Manter a posição, não. Poderia ser na Alfa? Assim, autorizado o ingresso na Alfa. Reporta quando pronto para retornar, tá? Passando 366, visual voo 7490. Voo 7490, complete final do procedimento. Chame Flu em Salvador, frequência 118, decimal 9. 895, voo 7490, boa noite. Salvador, bom dia, voo 7490, final da 110. Bom dia, voo 7490, reporte 372. Ciente, 7490. Xané 6251, confirma efetuando algum desvio? Afirmo, leve desvio à direita, 098, tem condições de satisfazer a via taxi quilo, ingressar no pátio 3 e manter a posição no pátio 3? Ok, obrigada. Sanei 6251, não autorizar direto máquina. Direto máquina, obrigado. Gente, o TAM 9098, autorizado táxi via taxi Alpha, após Índia, pátio principal e, corrigindo, após Juliette, pátio principal e Índia. Retornando no ponto de espera, chamei a torre em 1 no 8.95, o ajuste permanece 1013. Alpha, Juliette, pátio, Índia, ponto de espera 7490, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus com 29, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, autorizado pouso, gol 7490 na aberta. Salvador, bom dia. Aqui é Oscar Charlie Alpha, pátio 3. Oscar Charlie Alpha, prossiga. Oscar Charlie Alpha solicita autorização de rebote do pátio 3 para o pátio principal. Posição número 4. Oscar Charlie Alpha está autorizado iniciar o reboque e reporta para ingresso no pátio principal. Sim, Charlie Alpha iniciando o reboque e antes de ingressar no pátio 1. Chamarei novamente, obrigado. Sané 6251, na sala centro Recife, de sequência, ano 25, pessoal. Tem alto e claro, porém no final não entendo nada. Sané 6251, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, boa noite, 6251. Alô, Salvador, 3399 para o táxi com 184 a bordo. Autonomia de 3 horas e 46, alterna Galeão. 399, autorizado táxi, pátio principal e táxi Índia. Ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altímetro no 0 no 3. 7-3-3-9-9, autorizado o táxi, ainda ponto de espera no 0, torre no 8-9-5, ok, altímetro 1 no 0 no 3. Sol 7-4-9-0, no solo 4-0, livre à direita, solo 1-2-1-9. Livre à direita, solo 1-2-9, novamente. Torre, o 098, agora pra... 9098, ali mantém 1 no 0. Gol 7490, bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, gol 7490. Sorry, Salvador, na 3399, quanto espera dar 1-0 pra mim? Na 3399, ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, na 3399. 490, autorizado ingresso na Juliette, portão 1-0. Autorizado Juliette, portão 1-0, voo 7490. Para 98, decolado aos 4-2, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. A linha decolada 1-0, vento 070 graus com 3 nós. 7 livre de decolagem com 1-0, com 3 nós. 098, bom dia, contato radar, vou para o nível 390, sai da bomba. 390, sai da bomba, 390. Alfa, podemos ingressar no pátio principal? Após a aeronave da Gol, posso ser autorizado. O Gol já está vibrando, vamos ingressar, obrigado. Posso ser acelhado, só consigo o pátio para sair, o portão? Posso ser Alfa, indo para o portão número 4. Ok, portão número 4, reporta terminando o reboque. Positivo, já, positivo. 3399, decolar 244, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, controle. Controle, bom dia, tá 3399, passa 1200. Tram 3399, contato radar na decolagem, via saída da Elfo, me mantém a nível de voo 340. Ok, mantendo via da Elfo 340, 3399.